Hã? Okay. É, não. Todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado. Pro lado, pro lado. Todo mundo abraçadinho, deixa cair para o outro. Todo mundo abraçadinho, deixa cair para o lado, pro lado.